solta, solta seu juiz. Só fé, liberdade, progresso pra família, paz pras comunidades. Pobre louco é de verdade, é pela maioria. Já uma dose de realidade, um trago no racismo. Drão, pobre preto, aquele ladrão, alvo fácil da polícia. Mete o pé no meu barraco, foge um dos tira minha vida. TV sensacionaliza, cria moda, dita as regras. Sociedade abstrata, onde o amor perdeu a guerra, carai. Poucas ideias pra quem nasceu por aqui. Vai mostrando, assustando, qualquer hora isso vai explodir. Os cria de AK-47, R10, lança grana, ponto 30, ponto 50, lança míssil, atravesso é bala, favela toda cercada. O clima é de tensão, mais de 1000 polícia armada, exército, BOP, caveirão. Dia de operação, atenção é redobrada, atividade no quadrado, qualquer erro levo na cara. O estado quer condenar, me julga, bate o martelo, tá 50 de cadeia, lei dos 30, o bagulho é sério. Sem visita, sem cobal, cheio fazer da água do boi. X9 é sem convívio, tá maluco, entrou, já foi. Tarado é pau no rabo, pau de bosta na cara. Corta o pinto, arranca os braços, quebra os dentes, agora arrasta a sua. Não aceita falha, a cobrança chegou, já era. É só Glock, kit rajada, madrugada o bicho pega. Nós não paga de sugesta, a vida é louca, vai por mim. Hoje o dono da quebrada, amanhã todos quer seu fim. E minha caixinha de surpresa, ladrão pega a visão. Dei a vida no bagulho, é só por Deus que tô vivão. Quantos estende a mão, hoje trama o meu fim. Gira o tambor do oitão, pilantra afasta de mim. E minha caixinha de surpresa, ladrão pega a visão. Dei a vida no bagulho, é só por Deus que tô vivão. Quantos estende a mão, hoje trama o meu fim. Gira o tambor do oitão, pilantra afasta de mim. Eu vim pôr fogo no parquinho, acabar com a diversão. Tira o sorriso do rosto, é rap gangsta ladrão. Só faixa preta, quase dando a vida pelo banco. Só paro quando o coração não bombia mais sangue. Hoje não é como antes, tem tequila, coca, lança. Nós cai só que não balança. Quem espera sempre cansa. Nós canta e o Brasil dança. Quem canta os males espanta. Preciso de amor que se lina. Tô com dor na minha garganta. Eu vim falar, fazer, fazer. De 1 a 10 de A a Z. Amo rap de verdade, faço com muito prazer. Acabou a hora do lazer. TV danada pra você. Fake news, fake views, fake jeito de viver. Aqui não é casa de papel, porra, é sangue, concreto e aço. Oprimição, cadê vencida? Não ri que eu não sou palhaço. Vários caíram no laço da ilusão do falso abraço. Armação Judas caindo, desceu 7 palmos abaixo. Mantenha a cabeça em pé, nenhum sonho é impossível. Pilantra, afasta de mim, eu não desço ao seu nível. Justo, leal, coerente, mete marcha, puxa o pino. Verdade, enterra mentira, separa homem de menino. Ferido, sujo de sangue, sou falcão, tô na batalha. Agonizando, mas mirando e atirando nos canalha. Trava, trava e prepara, eu por você, você por mim. Tiro com precisão no alvo, pilantra, afasta de mim. No país da injustiça, querem nos julgar, né, chefe? Tô sem tempo, poucas ideias. Fala aí com a minha Intratec. Fala aí com a minha Intratec. Crime a caixinha de surpresa, ladrão pega a visão. Dei a vida no bagulho, é só por Deus que tô vivão. Quantos estende a mão, hoje trama o meu fim. Gira o tambor do oitão, pilantra afasta de mim. Crime a caixinha de surpresa, ladrão pega a visão. Dei a vida no bagulho, é só por Deus que tô vivão. Quantos estende a mão, hoje trama o meu fim. Gira o tambor do oitão, pilantra afasta de mim. Thank you.